Ituno 13, autorizado, Campinas 360, aperto 10 após bridge, aperto 16. Decola 10, curva direita, saída da Eleda, pós Eleda bridge. Controle 208, transponder 5072. Tá autorizado o nível 360 para Campinas, Alfa Zulu 10, bridge Alfa Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leta e bridge. Controle 120, decima 8, aciona 5072, azul 4113. 4113, correto, reporte pronto. É, pode entrar. Tampaque Bravo, reporte. Ok, reduz a pressão desse para 1500 pés. Em condições visuais, revivo modificado agora ao 5-1, aprova rotatória. Mike Bravo, uniforme. Uniforme. Lanzando, aprova rotatória, informe visual como 7. Você do AVM, toda a rotatória é visual, partida presente. Ok, 09, chame 12 no 96. 96, graças. Salvador é o Papatango, é com o Zulu na mão. Ecos 1 novembro, final normal da 17. Reporte na final da 17. Aparei. Novembro confirmando, autorizado direto final da 17. Direto final da 17, o Ecos 1 novembro. Confirmo direto para final da 17, Zulu novembro. Passado externo, passado elevado, 231. 2231, tráfego avistado, autorizado pouso pista na 0, vento 160 graus, 07 mais. O que nem menos 065, confirme baixo aí, travou. Confirmado, baixar travado, 231. Autorizado pouso, 2231. No novembro, tem condições de agilizar para a final da 17? Afirmo, senhor. Agiliza então para a final da 17, o Ecos do novembro, e reporta na curta final da 17. Possível, novembro. Mike Brasil informa, informo que irá seguir um Papa Alpha 3-1, está a sua posição agora de 11 e 1 hora, 6 milhas. E chame torre, ano noite, pessoal mesmo. Presente, Papa Tango, Mike Brasil informa. Mike Bravo uniforme, final normal da 17. Reporta 5 milhas da cabeceira 17, o Mike Bravo uniforme. Presente, reporta 5 milhas, sendo o tráfego da 78. Papatão, Mike Bravo uniforme. Presente, Mike Bravo uniforme. Salve Salvador, o Xaner 6321 para o táxi com 107 a bordo. 4h30 de autonomia, alterna Goiânia. 3-1, via Pátio Índia, ajuste no 0-5, 18-6, quanto espera? Pátio Índia, quanto espera 18-6, 1015, Xanero 6321. Eco Zulu Novembro, vento 140 graus, 07 nós, autorizado para uso pista no 7. Vento Novembro, grato, bastante travado. Passarei do 2-2-3-1, solo 5-4, livra à direita, livrar solo 1, 2-1, decimal 9. 2-1-9, 2-2-3-1. Olha, Xanear 6327, solicito manter o final 170. Confira? O Xanear 6327, solicito final 170. Ok, chame Recife agora, solicite ao mesmo, frequência 251, alterno 3325. 1251, confirma alternada? 133, decimal 25. Palmeiras 325, obrigado, é a 327. 4118, informação papá, agora estou fazendo sem cópia. Tem que papá na escuta. November Solo 55, até o pátio 4, confirme. Autorizado o backtrack até o 4, Eco Zulu November, reportando pista livre. Lima 075, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, vento 150 graus 07 mais. Aguardando, Gol no 075. Mike Bravo Uniforme, faça um 360 pela sua direita. 360 pela sua direita, reporta a intercepção na final da 17. 1075, autorizado por pista 10, vento no 40 graus 079, que negão no 015. Informa a aeronave a 3 milhas da cabeceira 17, vetor de espera não vai interferir com a sua aproximação da 10. Entendido, autorizado pouso 10, com 1075, com 10 e 15. Solo azul 4113 para o táxi, o POB é 84. A nossa autonomia é de 4 horas e 50 minutos. Alternativa Ribeirão Preto. Função POB? 84. 84. Senhor vai táxi via Pátio Índia, ajuste no 015, 1862, quanto perto? Pátio Índia com 1015, 1862, no ponto espera da 10. Azul 4113, boa tarde. Foi o seguinte, chame sempre e solicite a mesma frequência 12685, alternativa 12545. Então, bom fim de semana. 12685, 12545. Bom, então, vocês também, grato. Bravo Uniforme autorizado final da 17, reporta na curta final da 17, Mike Bravo Uniforme. Bravo Uniforme, tá baixado travado? Tá baixado travado. 21 após a aeronave na curta final da 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Posso passar de aeronave na curtíssima final, livre alinhamento e manter 10, o 6321. Quatro, 418, autorizado com fins, 380. López Zulu 10, bridge, López Zulu 16. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge. Controle 1208, transponder 5105. Autorizado 2380, Autorizado 10, bridge, Autorizado 16, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, transponder 5102, confirma, após Leda, voa, qual posição? Bridge. Da El, Leda, bridge. Chamada pronta, na posição 3, 4118. Correto, 5105, você transponder, posição 03? Afirma. Zero, 925, identifique, chegada BOMF, 4.000 pés com 1.015. 4.000 com 1.015 na BOMF, na 925. Sol Salvador, o Gol no 075, livrou na Fox. 075, saque Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Gol no 075. 8-4-1-3.0-1-0. Ali mantém, após a rolagem do, da aeronave da Oceania com pintura da Avianca, ali mantém capixeiro na 0, azul 4-1-3. Após a rolagem da aeronave, ali mantém azul 4-1-3. Mike Bravo Uniforme, Solos 1900, confirmando pátio 5. Gente, à sua direita, ao estacionar a frequência livre. Mike Bravo Uniforme. Cinema 321, decolado ao 02, controle 120.8. 120.8, 6321, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, passando 1800 na Arbor. Boa tarde, 6321, suba ao 320 na Arbor, vigilância radar. 320 na Arbor, vigilância, 6321. 075, via Juliet, prossiga até remoto 13. É remota 13, confirme para Gol no 075. Afirma, remoto no 3, pátio 1. 1-3, obrigado. 4, boa tarde. Identifique, chega da Mari, desce ao 050. Como número 2, reduza para 259. 250, reduzindo para 250. Nossa, confirmado o número 1. Número 2. O número 1 está no mesmo setor ou também pelo norte? É pelo norte. Ok, reduzindo para 250. No 3, vento 1-40-062 anéis, autorizado decolagem para o sinal 0. Iniciando aqui na 10, 4-1-1-3. Salvador, Bono 075, está aguardando o balizão. Gerente, no 075. Oceanair 6321, solicita se possível voar direto Elefa. Obrigado, direto Elefa. Direto Elefa, 6321, obrigado. Valdan. Fernandinha. Abraço. Alô, Azul. O 41113 decolado aos 06, controle 120-8. Obrigado, boa tarde. Solicito o acionamento na posição posterior ao pushback. Na 9, autorizado, acionar na posição, reporte push. Botar na proposta 3, vamos ver. No 075, já chegou o balizador. 60 da presente, ligada, 41113. Salvador, uma boa, voo 399, sim, de Fafá, Copa, São Paulo, aeroporto de Congonhas, assim que possível. Qual horário do seu plano? 38, já. 38, desta? Afirmativo. Gente, está um pouco cedo ainda, quando chegar essa autorização, será coordenado. Voo no 925, vai descer para 2000 pés, 1015 permanece, livre LS, X-ray, informe na final, baixar travado. Informarada, sai para 2000, autorizado ele é sinal 2525. Azul 4118, transfer do táxi. 66, 3 horas e 15, em Campinas. É 0, alterno 288. 260288, Oceaner 6321, obrigado, até. Mike é convite, prossiga. Que é convite, qual horário da notificação? Controle Salvador Azul, 4113. Prossiga. Senhor, nós vamos ter que manter essa razão baixa e essa velocidade para averiguar aqui uma mensagem na nossa aeronave. Então vamos apenas lendo alguns checklists aqui e já lhe informo da situação, tá bom? Ok, sem problema, na escuta. Tá, ok, estamos na sua escuta. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 755. Informação, sua parte descendo para 160. No 755, identifique, chegada bom, ofereça para 4.000 pés com 1.015. 4.000 com 1.015 de voo no 755. tarde, 07, prossiga. Salvador Web 5729, Ciente do Atis, pronto para cópia, Confins, portão número 1. 5729, Ciente, é o terceiro para cópia. Terceiro para cópia, é da El Leda Bridge, né? Afirma. Valeu. Ok, vai prosseguir pelo setor norte da Arábia. Acionamento, nós check em solo ou vai chegar, levantar voo? Gente, autorizado. O Mike é correto. 6304, reduz para 209. 200, 6304. Opa, Romeu Bravo Oscar, identifique chegada a mar e deixa o 050. Jorge, Romeu Bravo Oscar, descendo para o 050. Pronto, a cópia? Executado. Utilizado na casa do 925. 925, chame todo, no 9616. 26, boa tarde. Na 6314, 2000 pés, livre LS, forma estabilizada. Peço que encontrar estabilizado, já sei. Prodeio 208, azul 41128. Controle Salvador, uma boa tarde, azul 4198. Boa tarde, 4198, contato radar, suba o 380 na DEL. 380 do Bandaio, azul 4118. 07 nós, o que negar no 015. 15 agora, todos nós aqui. Salvador, azul 4113. Prossiga. Vamos efetuar uma espera em Leda e já lhe informo da condição do azul, as intenções. Ok, então, 4113. Obrigado. No 925, tráfego avistado, autorizado pelo pistão 10, vento no 30, grau 079. Cheque o trem. Trem baixa travado, eu levo o na 10925. Informação novamente, tudo mais. A gente pode manter a órbita aqui em Leda pela direita, mantendo o nível 110? E o senhor vai gostar de voltar agora em direção ao sequestramento ou vai fazer mais algumas esperas aí em Leda, o 4113? Uma espera já é o suficiente, somente para a gente programar a nossa aproximação novamente. Ok, então. Pode prosseguir então com uma espera em Leda e reporte quando pronto para prosseguir para Salvador. Ok, vou informar. Muito obrigado. Quem chama a torre? 925, só para deixar o pessoal ciente aí. Quantos pássaros aqui, ó? 3 milhas da cabeceira. Obrigado. 1925, 3 milhas da cabeceira, 10. Firmo. Obrigado. Depois da Té, Madre de Deus. Decolando 7, direita, no Axé, 1208, controle, 0137, transponder. E vai no transponder. Obrigado. 6304 estabilizado, visual para pista. Estabilizado, visual, 6304. Ok, reduziu para a aproximação, chame torre no 9366. 36. 5 já acionado, chame a torre para táxi da colagem, Macaco Vitor. Salvador, Chiné 6314, passando em trânsito, embaixada checada. 6314, continue em aproximação, aguardando informação de pista livre, vento no 500079, cheque o trem. Embaixada checada, 6314. Uno 925, solo 16 ao livrar à direita, seus, a frequência do solo em 1, 2, 1, decimal 9. Prossiga. Agora em Paris. Ok, 07, chame torre na 9306. 1886, obrigado. China 6314, tráfego avistado, vento 14000629, autorizado pouso pista no zero. Autorizado no zero, 6314. Torre Salvador, boa tarde, o Guardião 07. Guardião 07, autorizado direto, pátio do Grael, vento 150-0629, que nega na 015, reporte no solo controlado, evite o final da 10. Sei que está presente, está autorizado direto para o pátio, reportará em solo controlado, sem das condições, o Guardião 07. Autorizado o táxi até o ponto de esperada, táxi e óbvio, reportando pronto para o ingresso, Mike é com o Victor. Gol no 755, reduza para 209, número 2 na aproximação. 209, reduzindo 755. A linha e mantém cabeceira no 7. Reporta pronto para decolagem. Mike, que o Victor está pronto para iniciar a decolagem? Afirmo. Autorizado então a decolagem da pista no 7, vento no 30,07 nós. Reporte fora do solo, Mike, que o Victor. China 6314, solo 19, livrar direita, ou livrar solo em 1, 2, 1, decimal 9. 19, livrar. 19, 5. 5729, cópia. Copia. 5729, autorizado para confins, nível 360, via Pesolo 10. Decola Pesolo 10, bridge Pesolo 16. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, voa bridge. Controle 1208, transponder 5124. Centro autorizado para confins 360, decolando a pista 10, primeira curva à direita, Pesolo 10 até bridge, Pesolo 16. Primeira curva à direita, 5124, transponder 208 ao controle, saída da El, Leda, bridge, 5729, posição número 1. 5729 correto, 36 nível, reporte pronto no 01. 36 nível, 01 vai reportar, 29. Não, Vador, boa tarde, 3217. Nível 360, confirma. 3217, informação em curso, Quebec, está ciente? Negativo, confirma. Ciente, senhor número 2.